Meu pensamento está preso àquele carnaval. Volto a pisar este chão, encenando um drama banal. Tento refazer a trama, mas o desfecho é igual. E você? Será que canta calada aquele frevo axé que não me deixa dormir, ou terá perdido a fé no que ficou prometido sem nos falarmos sequer? Meu amor, ando na praça vazia, espero o sol se pôr. Vejo o clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sumir. Vejo onde a gente se achou. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Que fazer? Calada aquele frevo axé que não me deixa dormir, ou terá perdido a fé no que ficou prometido sem nos falarmos sequer? Meu amor, ando na praça vazia, espero o sol se pôr. Clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sumir. Vejo onde a gente se achou. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui.